Kilo, eu já autorizo o seu reboque até a posição 5. Ok, Kilo 7. Para 3.500 pés e o ajuste no 020. Romeu Vitor Charlie Bravo, confirme irá efetuar o ILS da pista na zero, ILS X-Ray. Gente, desça para 3.500 pés, o ajuste no 020 e reporte para modificação. Gente, Vitor Charlie Bravo, regra de voo modificada ao 0553, desce para o nível 050 na proa de TAP. O ajuste é no 020. Juliette, Kilo na escuta. Kilo na escuta, passiva. Kilo autorizado, reboque via pátio 3, Kilo, Alfa, Juliette até a posição número 5 do pátio 1, evitando aí a linha de rolagem da posição 3 em diante do pátio 3. Infraero acabou de efetuar a pintura e coordena aí com a equipe de solo. Boa, gente, obrigado. bom dia. Que Juliette, Kilo, na escuta da Torre Salvador. Kilo na escuta, pra siga. Na medida do possível, você poderia agilizar o reboque, porque nossa pista 1735 encontra-se fechada. Então, além das aeronaves de aviação regular, de aviação geral também vão utilizar a pista 1028. Então, vão necessitar da Taxiway Alpha para deslocamento até os pátios. Então, se eu pudesse agilizar, a gente agradeceria. Positivo, você está aqui mais rápido, isso. Grato. Vitor Charlie Bravo desce até 3 mil pés. O ajuste no 020 está livre das restrições de altitude e velocidade na posição ITAP. Alfa Romeo, Vitor Charlie Bravo, confirme qual, para qual parte irá prosseguir após o voo. Devido à pista 1735 estar fechada devido à correção impraticável devido a desemborrachamento, não será possível prosseguir para o pátio da Abate. Confirme, irá prosseguir para o pátio 3. Charlie Bravo, após ITAP desce para 2 mil pés, o ajuste no 020, reporta estabilizado no ILS Rei da Pista no 0. Salvador, Papatango, Sierra, Hotel Yankee, Centro da Delta. Papacango Sierra, Hotel Yankee, acionando identificação. Pode escolher, Yankee. Papatango Serra, Hotel Yankee, contato radar, 60 milhas do oeste do VOR de Salvador. Mantenha o nível 1110, chame quando pronto para descida. Voa para Itape na chegada Mari. Serra, Hotel Yankee. Serra, Itape na chegada Mari, o Serra, Hotel Yankee. Desliga. Tá bom, pode dar a descida. Sierra Hotel Yankee desce para o nível 050, o ajuste na 020. Desce para o 050, para 020, está bem. Vitor Charlie Bravo, Duna, completa aproximação, torre na noite meia. Duna, completa aproximação, noite meia, obrigado. Bom dia. Bom dia. Salvador, passa a rodada do Vitor Charlie Bravo, bom dia. Vitor Charlie Bravo, bom dia, prossiga com a aproximação, reporte embaixo travado, vento em Salvador, 170 graus, 08 nós, e o ajuste 1020. Aproximação, tem um pouco com o Vitor Charlie Bravo. Repouso pistão no zero para o Papa, o meu Victor Charlie Bravo. Meu ajuste 1020, o vento 170 graus 5 nós. Repouso Papa, o Victor Charlie Bravo. Firmando o Victor Charlie Bravo? Faz a formação, a gente não consegue chegar no hangar da parte, então antes do Notan, né? O Victor Charlie Bravo. Assim, se o senhor fosse transporte de enfermo, a gente até poderia providenciar o follow me para fazer o cruzamento da pista. Mas não sendo, acredito que não vai ser possível o deslocamento. Só após as 7 horas, Zulu. Ah, tá ok. Então. Tem uma carga crítica da Ford, né? Então vai entregar, mas tudo bem, você vai aguardar. Eu vou verificar aqui a possibilidade, mas eu não posso garantir. Tá ok, tá agradecido. Obrigado. Victor Charlie Bravo, seu solo azul no 8, livre à direita, táxi via Alfa Kilo, posição 1 do pátio 3, atento ao sinalizador da Infraero e aguarde para instruções para prosseguir até o pátio da Bata. Tá. SAP 10-02000 pés, o ajuste na 020 e reporte estabilizado na linha Rex Rei da Pistona 0. SAP 10-02000, pode SAP 10-02000, reporte estabilizado na linha Rex Rei da Pistona 0.